tchau, tchau, fiquei sozinha. Deus assim quis, porque que importa é ser feliz. Fiquei sozinha, Deus assim quis, porque que importa é ser feliz. Porque que importa é ser feliz. Porque que importa é ser feliz. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Cozinha eu encontrei, vejam lá o que eu vi. E estava o gago a enfiar a colher na panela da mulher e isso a concluir. O desgraçado que está mesmo ao vosso lado, que por cima é um gago, não vai no que ele disser. Eu descobri que ele é um grande aldrabão, eu ainda lhe vou pôr a mão por engatar a minha mulher. Ai, ela é uma pu, ela é uma pu, ela é uma pu, pu, pu, pura donzela. Eu dava ao cu, eu dava ao cu, eu dava ao cu, coração por ela. Só fez os blocos, só fez os blocos, só fez os blocos cozidinhos para o jantar. Pedi-lhe o pito, pedi-lhe o pito, pedi-lhe o pino e é para bem cozinhar. Ela é culpada, ela é culpada. Eu tenho uma cabeça e isso está pesado. Ela é culpada, ela é culpada. Eu respeitar a cabeça tem que ser condenado. Ela é culpada, ela é culpada. Eu tenho uma cabeça e isso está pesado. Ela é culpada, ela é culpada. Eu respeitar a cabeça tem que ser condenado. Cabeça, isto está pesado. Ele é culpado, ele é culpado. Respeitar a cabeça tem que ser condenado. Ele é culpado, ele é culpado. Respeitar a cabeça, isto está pesado. Ele é culpado, ele é culpado. Respeitar a cabeça tem que ser condenado. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Yeah.

a ver e de ouvir a melodia. Só Deus nos pode dizer o prazer que eu sentia. Só Deus nos pode dizer o prazer que eu sentia. Ela estava feliz pelo sucesso que tinha. Contava a toda a gente que a flauta era minha. Ela estava feliz com o sucesso que tinha. Contava a toda a gente que a flauta era minha. Ela quer pegar na minha flauta. Ela quer pegar na minha flauta. Quer assobiar na minha flauta. É um instrumento que lhe faz falta. Ela quer tocar na minha flauta. Ela quer pegar na minha flauta. Quer assobiar na minha flauta. É um instrumento que lhe faz falta. Tu és tão fofo, tão fofinho que tu és. É que o meu beijo de ti é que me sabe aos pés. Tu és tão fofo, tão querido, querido. Vem do teu meio, dá-te um beijo, que é doce como o seu. Tu és tão fofo, tão fofinho que tu és. É que o meu beijo de ti é que me sabe aos pés. Tu és tão fofo, tão querido, querido. Vem do teu meio, dá-te um beijo, que é doce como o seu. É como eu quero e deixo de criar. Tu és um doce de mel, tu és delícia de amor. É como é bom o sabor de te beijar. É chocolate que eu quero derreter. É como eu vou me prender na tua boca. Deixa comigo e eu sei que vais chamar-me querida. Então eu fico tão perdida, louca, louca. Tu és tão fofo, tão fofinho que tu és. É como eu gosto de ti, da cabeça até aos pés. Tu és tão fofo, tão querido, querido. Vem de tu me dás um beijo, que eu é doce tão docinho. Tu és tão fofo, tão fofinho que tu és. É como eu gosto de ti, da cabeça até aos pés. Tu és tão fofo, tão querido, querido. Vem de tu me dás um beijo, que eu é doce tão docinho. Eu penso em ti. Saca. Não foi por peso dos cornos, mas sim por sustento da vaca. Não foi por peso dos cornos, mas sim por sustento da vaca. Começou a andar com 3 meses, o filho do tio Apolo. O bebê é tão feio que ninguém o pega ao colo. É tão feio que ninguém o pega ao colo. Foi horrível o desastre na reta de São Fins. Braços, pernas na estrada, afinal eram de manequins. Braços, pernas na estrada, afinal eram de manequins. A loira do rei do chão, ela aluga facilmente o seu bicho de estimação. Ela aluga facilmente o seu bicho de estimação. O Santos era tão educado, entrou no hospital doente, viu o letreiro, seja breve. Viu o treino, seja breve. Morreu

por enquanto. Vamos lá, com boa música, boa disposição, com menor o trabalho de quem? Da gata morenaça. Seguimos depois deste novo trabalho morenaça com Nuno Ribeiro, Calema Marisa, com o tema Maria Joana.

Nasce-nos clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vou tendo em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes provocar. Eternamente apaixonada, a tua luz que me guia na escuridão. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Mas se nós um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vou tu sabes provocar, és o amor da minha vida. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Nasce-nos clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Nasce-nos clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vou em silêncio, sem palavras para falar. Só tu sabes provocar. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Vamos lá com o grande artista Trancarelho. Foi ela, foi ela. Mentiu. Foi ela, foi ela. Ficamos sempre com o Tony Careira com Fruto Proibido e foi. E é da minha parte para a Manuela e para o Manami Rosi. Obrigado a vocês. Foste a história mais linda que eu vivi, às vezes senti. Eu penso, essas noites proibidas de amor. Minha mulher, fruto mais. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Vamos lá até Trás dos Montes, São Três Montanas. Com a minha amiga Sónia Flávia. Orgulho ela.

assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, perdido estou no fim. Com muito carinho, meu.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Namorei, por sonhar eu me apaixonei. É loucura, sem sensatez. É loucura, sem porquês. O teu brilhar, o teu sonhar. Sou eu. Tá todo mundo comentando. 96.2. E para acabar esta emissão com Rebeca, último trabalho de Rebeca, já estás com ela, e foi pedido o meu amigo Jaume para sua mãe, sem esquecer o animador. Pois é, Portugal em festas se acaba por hoje. Eu, para mim foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. E como eu disse há um bocado, vou estar aqui um bocado ausente, não sei quanto tempo, com problemas de saúde, mas tudo vai correr bem. Desde já queria agradecer a todos que me telefonaram aqui e as mensagens. Tudo, mil obrigado, não há palavras. Portas bem, cuida de vocês sempre. E até breve, se Deus quiser. Mas a música é boa, a música continua nas antenas da Rádio Arconciel sempre. E logo à tarde também nos terá a música da Glória. A Glória está a férias. Amanhã, a Voz de Portugal com Gemir. E mais lá para tardinho, amanhã, a partir de 18 horas às 20 horas, pôs a Miserical com a Silvia. E sexta-feira não haverá fim de semana a porta. O meu amigo Lourenço também está a férias. Estão todos férias, que isto é que é bom. Mas a partir das 17 horas às 19 horas, com o Manel Descoberta. E sábado, Portugal no coração com a Cristina. E bota abaixo. E domingo, cantado galo com os Sonho Fortes. E no telefone, com o Lionel e com o Geoma. E são todos os programas portugueses. Mas também há franceses. Então, eu já disse tudo. Portas bem, cuida de vocês sempre. E até breve. Tchau, tchau. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Os efeitos da seca extrema no país. Circunstância excepcional. Entendemos que há uma circunstância excepcional, disse o ministro espanhol, quer para a Espanha, quer